aí, senhores e senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e... Não. Nós vamos ao encontro do mais forte. Fala galera, aqui é o Álvaro e hoje a gente vai descobrir o que, que demora mais, o Hadouken ou os 5 minutos de Namek Z. Puta, páreo duro, hein? Agora a gente vai embora. E, cara, eu acho que assim, tem algumas versões de Sailor Moon que aquela transformação demora, pelo menos, demora quase metade do episódio. Também é páreo pra isso. Exatamente. É aquela história. Pra mim, foi, um foi inspiração do outro, porque isso aí em 95, acho que um olhou e falou, olha, eu consigo fazer o golpe transformação mais demorada. O cara, segura o meu... Seguro a minha bebida aqui. Oi, gente, aqui é a Sir Sara. Eu estou um pouquinho lerda. É uma maravilha. Coitado do Jorge hoje. Pra falar de algo que fez parte da nossa infância e que é complicado. É, tá lá dentro, mas é complicado. É. Então estamos aqui, agora eu vou começar a meditação para o Hadouken e até o final do episódio eu vou conseguir soltar o no golpe. Amém. Esse foi o Palmondes, gente, vamos lá. Não, mas pelo menos ainda vou estar mais rápido que a Sir Sara nesse momento, né? Não é? É, olha que por um momento quase que competiu com o Namekusei e o Hadouken, né? Bom, senhores, para quem ainda não entendeu, que está mais lerdo do que a Sara hoje, vamos falar de Street Fighter 2 V, ou mais conhecido aqui no Brasil como Street Fighter 2 Victory. Ou só Street Fighter, porque é o único desenho que tem. Nossa, foi só eu ou o João que deu uma travada? Infelizmente não, tem aquela versão americana que é um terror, cara. É, tem a outra versão americana. O único desenho que presta. Não, é que assim, cara, pensa o seguinte, o japonês vai lá com todo carinho, faz um desenho legal, bem desenhado, legal. Aí o americano fala assim, nossa, que ideia boa, deixa eu cagar tudo e ver se faz sucesso. Não, então... mas isso aí é o modus operandi do americano, né? Porra, Dragon Ball, fazer aqui o Evolution. É, Sir Sara conseguiu um ponto muito forte. É porque eu tenho raiva até hoje que eu fui no cinema ver aquela merda. Ah, merda. É. Não temos como discordar. É, americano viu, olha! Avatar a lenda de Aang. Foi lá e fez como um mestre. Não, melhor. Olha, até Netflix. Oi. Mas o Avatar ainda é, pelo menos, uma produção ocidental de pessoas que amavam o Oriente. É, aí, olha, depois, aí, eu não acredito com o Avatar, não. O Avatar ficou legalzinho. Não, mas assim, o Avatar original... é ruim. Não, calma. O Avatar original era bom, o desenho, ele foi muito bom. A lenda de Korra, muito bom, mas eles são ocidentais. Eram pessoas ocidentais que gostavam muito da cultura oriental. Ok, então foi uma transcrição maravilhosa que eles fizeram, conseguiram fazer um ótimo desenho. Infelizmente, com qualquer coisa que a maioria dos diretores americanos não sabe cuidar disso, a maioria dos produtores também não, e cagam tudo. Exceção ali tá Battle Angel, né, a nossa GAN, exceção absoluta essa. Eu não sei até hoje como eles não cagaram a Alita, sinceramente. Mano, a Alita, eu acho que a Alita foi uma exceção extrema, porque saiu muito bem. Acho que o outro que eles também não cagaram foi Ghost in the Shell, que ficou bem legal. Ficou nada, cara, ô louco. Filme ruim do caramba. Nossa, ok, tá tudo bem. Eu preferia ter assistido o filme do Pelé. Próximo. Não vamos entrar. A única coisa que chama Scarlett Johansson. Só. Então, a Scarlett Johansson fez uma major muito bem, obrigado. A Scarlett Johansson saiu do filme de Ghost in the Shell com escoliose. Mas assim, todo mundo concorda que a única exceção sem aqui que todo mundo concorda é a Alita, que ficou muito foda. É a Alita, não sei que milagre, mas né? Oremos. Não, mas aqui foi o Robert Rodrigues, né? Nossa, ele cuidou, é aquele negócio, foi feito com amor, e ele conseguiu produtores que não cagaram mais em cima, não cagaram em cima. Então, esse é o ponto. Mas agora, a versão correta, a versão japonesa. É a versão cagada americana. Se você tem na sua cabeça, infelizmente você assistiu aquela merda que é a versão americana que estava passando como desenho aqui no Brasil, por favor, esqueça isso. Pensa que agora você está falando de um desenho como deveria ser. Um anime bem feito, bem desenhado. Pelo menos a pessoa que estava escrevendo as histórias, o escritor, estava se interessado em fazer alguma conexão de um jogo que efetivamente é um jogo de luta. Não tinha, não tinha enredo por trás. Ele criou o enredo e ficou uma coisa muito legal. Sim, inclusive para quem quiser assistir, Netflix patrocina nós. Então, como não patrocina, é a locadora vermelha, né? Porque exatamente. É a Big N que não é a Nintendo. É, como diria o nosso querido amigo Pensador Louco, streamer é o meu pastor e nada me faltará. Vamos lá. É, como a gente vai sair da seguinte questão. Ficha técnica sobre o anime você vai encontrar lá no post, quando este episódio for postado. E a gente parte direto pro enredo. Basicamente, a gente tem os três personagens principais, que ninguém mais, ninguém menos que Ryu, Ken e Chun-Li, em que eles vão lutando contra o narcotráfico e outras coisas do submundo, aonde eles encontram o nosso querido Bison. Começou pela subordinada Ashura, e por fim eles encontraram a Shadaloo. E por fim a gente vai encontrando os outros personagens no meio do caminho, né? Lembrando que na merda da adaptação americana, eles fizeram de tudo pra deixar o Gaio como personagem principal. Oxi. Mas na verdade, os personagens principais são Ryu, Ken e Chun-Li. Isso. É, que a gente já vê, a gente encontra... O anime, na realidade, ele começa bem simples, né? É o reencontro do Ryu e do Ken. Eles já... O Ken, ele paga uma passagem pro Ryu ir pros Estados Unidos pra encontrar ele, né? Depois de anos... Aliás, senhor Ken Masters é detentor do cartão de crédito Platinum Preto, né? Porque não, ele é tipo assim, porra, eu posso fazer o que eu quero quando eu quero, foda-se vocês. Não, eu quero fazer o que eu quero, quando eu quero, e se vocês quiserem fazer, eu pago. Né? Porque o que ele pagou pro Ryu... De passagem, hospedagem, comida. E o que ele deu de presente pra Chun-Li, velho. Aquilo ali é a conta bancária do Bolsonaro. Sim, velho. Isso aqui tá tão alegre, cara. Você quer falar de Bolsonaro? Fala na versão americana. Já é um cocô, faz quanto cocô. Ai, boi. Pois é, então. Tem a adaptação americana e tem outro cocô que é a nossa adaptação brasileira. Que merda. Vamos lá. Gente pode falar um pouquinho sobre cada personagem para vocês entenderem mais ou menos como ficou a personalidade de cada um. A gente vai começar, né, pelo queridinho da galera que joga Street Fighter, que é o Ryu. Eu no jogo você vê o Ryu, um cara bastante centrado e que só luta por necessidade. Aqui no anime a gente encontra um Ryu moleque, que gosta de lutar porque gosta de lutar. Goku manda um abraço depois dessa. Não, moleque de 17 anos. Assim, a lógica de idade é tipo Cavaleiros. Você olha assim pro Sei e companhia. Porra, 20 anos. Não, 15, 14. É o mais velho Wiki que tem 15 anos. O resto é tudo mais novo. Velho, eu não tanco aquilo. Tipo, você olha pro Saga. Você pensa, porra, deve ter uns 30. Não, 25. É? O dia que eu descobri a idade desse pessoal, fiquei assim, Kurumada, eu te amo, mas por quê? Então, aí a gente... Pode falar, Álvaro. O Saga tem 25 com voz de fumante, né? Enfim. Não, mas, gente, mas é que tem aquela história. Isso aqui tá se passando no Japão. Acima disso, o japonês médio, ele já tem uma série de responsabilidades, e aí tá fora da idade a que se destinou o... A pessoa para de querer mudar o mundo e quer pagar as contas. Então, efetivamente, né, por conta até da cultura japonesa no geral, essa é a idade dos personagens, dos heróis, porque é a idade que eles ainda sonham, cara, não é a idade que o cara lá tem boleto para pagar e tem que batalhar a vida. Se você levar em consideração que o Ryu, ele é um jovem de 17 anos, que a única coisa que ele sabe fazer e muito bem é lutar. Imagina isso no Japão atual. É inútil. Exato. No Japão atual, o cara não tem emprego. Ele é o cara suburbano do Japão. Por aí. Bom, quem emprestou a voz pra ele no original foi o Koji Tsujitani. Quem conhece o Mirok de Yasha, o Bernie Wiseman de Gundam 080 War in a Pocket e o Itsuki de Yu Yu Hakusho. Sim, isso que é do arco do Sensui, né? Ah, tá. E pra quem conhece por a voz que teve por aqui, foi o Orlando Vidiani, que fez o Kurotsuchi Mayuri em Bleach, o Gamakichi em Naruto Shippuden, o Ataru Moroboshi em Urusei Yatsura, e o principal dublador do Mickey, né, cara? É, não, o principal não, que hoje é o Briggs, né? Mas é, ele foi durante muito tempo o dublador do Mickey. É. Hoje, acho que a última dublagem mais conhecida dele foi essa do George Jetson, essa, né? Mickey, nós... É. Olha aí. E o Mickey, a voz dele é tão caricata que mesmo Orlando Vigiani trocando pro Manolo Rey e depois pro Briggs, é muito difícil você perceber de qual dublador a gente tá falando se ouvir as três juntas. Muito difícil, porque é uma voz muito específica. Sim, os três. Digamos assim, temos o Orlando, e por fim o Manolo Rey conseguiu pegar a voz do Orlando perfeitamente, e aí veio o Briggs, que também é outro talento, puta que pariu, né? Perfeito. Bom, partimos pro Ken, que tem a mesma idade, e conforme a gente disse, é o tipo do Mauricinho podre de rico, que as duas principais vontades dele na vida é sair lutando com todo mundo e torrar o dinheiro do pai, que é dono de uma mega companhia lá nos Estados Unidos. Né? Até aquele momento, olha só, quando a gente fala do Street Fighter em 92, o Ken não tinha nada disso, né? O enredo dele foi construído depois, eu não lembro se foi na Turbo ou um pouco depois disso, mas efetivamente no começo ele nem era... Assim, não se sabia nada dele. Ele foi literalmente criado como um sprite do Ryu com uma cabeça diferente. Se vocês olharem os sprites mesmo do personagem do Ken, na verdade ele só tem a cabeça porque tudo o resto era aproveitado do corpo do Ryu. Era só com cores diferentes. Então era assim, e realmente eles fizeram o mínimo para criar o Ken. E aí, na hora que foi criada a história, até é interessante colocar o Ryu como uma pessoa pobre e colocar um rival dele que seja uma pessoa podre de rica. Podre de rica mesmo, que aí você tenha a questão econômica, e pelo menos é uma das primeiras criações que dá um pouco mais de fomento aí na história de Street Fighter. Por aí. Quem deu a voz, quem emprestou a voz para ele aqui no original, né? Foi o Kenji Haga. Isso. E aí... Posso até comentar. O Kenji Haga é uma coisa interessante. Ele também é um ator mestiço. Ele, assim como o personagem do Ken, é um ator mestiço. Ele não fez tanto trabalho de dublagem. A questão dele mesmo foi ser cantor, ator live action mesmo, de séries japonesas e tal. Então, quando a gente foi olhar, foi até difícil achar trabalhos deles de voz. Muito pouca coisa mesmo, porque ele fazia, na verdade, ele faz mais a parte artística mesmo, de cantor e ator live action. Ah, sem dúvida. Então, isso explica a falta do bagulho aqui na pauta. Vamos lá. Por fim, quem prestou a voz para ele aqui no Brasil foi o Sérgio Moreno. Pessoal lindo, conhece, maravilhoso, sem defeitos. Pessoal conhece muito bem ele por aqui. Ele fez o Zangetsu em Bleach, o Ginyu em Dragon Ball Z e o Shishio em Rurouni Kenshin, mais conhecido por aqui como Samurai X. Então, repetindo, lindo, sem defeitos. Maravilhoso. Assim, acho que o único que ele fez mais próximo de um herói foi o Zangetsu, que é o espírito da espada do Ichigo, né? O resto tudo é vilão. Uhum. Olha, bom, nem spoiler assim de Bleach, mas Zangetsu também, né? É por isso que eu tô falando, né? Não tem nenhum herói ali, não, né? Por isso que eu falei que o mais próximo que ele chega de herói é esse aí. Se bem que se a gente for parar pra pensar no Zangetsu que está dentro do Ichigo, o Zangetsu ali seria um Isi. Não, eu já vou entrar no consciente de Bleach aí. Deixa pro Divari de Bleach. Não dá corda, não. Por favor. Um dia sai. Falar de Bleach comigo é falar de Hell, assim, de Kurumada, aí o buraco vai. O bagulho fica sem fim. Vamos lá, a próxima personagem é a Chun-Li. Ela é mais nova que os outros dois. Ela é filha de um respeitado policial da Interpol. E ela é guia turística em Hong Kong. Cara, imagina ela com aquelas pernas. Esse pessoal, eles fizeram aquele curso do Batman. Eu tô falando, isso aí tá tudo pra você ver, velho. Sabe o que é pior que isso? Yoga com 14 anos dirigindo um carro. Eu lembrei do meme agora. O Wick parece do lado. O que você tá fazendo? O Wick tá tipo assim. Porra, se eu não morrer em batalha, eu vou morrer com esse maluco dirigindo. Que merda, hein? Que nem o outro meme que eu vi. O Wick não tem medo de ninguém, ele só tem medo do Yoga dirigindo. Vamos lá. Voz original da Chun-Li é a Tisa Yokoyama. Fez Alan McKenzie em Beyblade 2002, Lucrezia Nuan em Gundam Wing. É Noin de 9 mesmo. É porque o Gundam Wing é aquele Gundam que todos os personagens têm número no nome. Então é Lucrezia Noin. É aquela coisa que é a numeração alemã, não é? Então, isso. Eles têm cada número, cada sobrenome dos personagens está em uma língua. Tem, inclusive, sobrenome em português. Tem o 20... E tem um personagem que é 20 e outro que é 13. Tinha que ser o doido de pedra, né? Tem o 13, tem o 90. Não, acho que o doido de pedra hoje em dia seria alguém 17, por aí. Você não entendeu a piada, vamos lá. Eu entendi a piada, só que eu joguei outra por cima. Né? A piada já era ruim, você jogou outra, ficou pior ainda. Vamos lá. Exatamente. Race e o Lan em Pokémon Advanced. Fez o Kaiba em Yu-Gi-Oh! E Amuguro em Yu Yu Hakusho. Amuguro é o. É naquele primeiro arco, final do primeiro arco, que tem os quatro animais baseados na lenda japonesa, a tartaruga e tal. Amuguro é um pássaro. Que era um pássaro do. Meu Deus, do Fênix, que eu tô esquecendo agora o nome dele. Que era o Briggs que falava. Então, o que se regenerava que era o Briggs que dublava. E agora eu tô me esquecendo. E era o. Era o Biaco, aí tinha o dragão que tinha o nome. Suzaku era o pássaro do Suzaku, Amuguro. Bom, e a voz dela aqui no Brasil, ninguém mais, ninguém menos do que Tânia Gardard, né? Porra, quem não conhece? Quem nunca ouviu falar de Bulma de Dragon Ball não conhece a voz da Tânia Gardard, né? Vamos lá. Quem não conhece a voz da Tânia? Né? Quem também não conhece a voz de Izumi Curtis, das duas séries de Fullmetal Alchemist, e a Vishnu de Shurato. Só personagem emblemático. Mas eu gosto, assim, pessoalmente, assim, é que a Vishnu, ela tá, pra mim, a voz da Vishnu, que ela tinha, deixar um pouquinho mais leve, tá? Porque a Vishnu, enfim, não chorar. Eu preferia qualquer dos outros papéis, né? Eu acho mais marcante pra mim do que a própria Vishnu. Sim. Mas, enfim, sensacional, de qualquer forma, sensacional, atriz. Dania Gaidard, né, pô? Dania Gaidard, queremos você aqui. Opa! Ai, é massa, hein? Próximo personagem aqui é o Gaio. Pensa no... Acho, o quê? O Bamondes, ele é o quê? Sargento do Exército Americano? Então, aqui é que tá. E vamos lá. As roupas do Gaio no Street Fighter 2 são roupas do Exército, porém ele serve na Aeronáutica. Não faz sentido nenhum. Tanto que agora, no Street Fighter 5, eles corrigiram as roupas dele. Essa última versão do 6, né, que saiu agora, eles corrigiram as roupas dele para uma roupa de aeronáutico. Então, se você olhar para ele lá, ele tá tido como um sargento de exército, mas na aeronáutica, então não fazia sentido nenhum. Era tipo, vamos falar assim, era um gaúcho de bombacha no meio nos 40 graus do Pará, entendeu? É mais ou menos isso. Ah, tá. Ou seja, não fazia sentido nenhum pros caras, mas enfim, não é um sargento da Força Aérea. Ele era basicamente o soldado genérico do Exército dos Estados Unidos. Isso. Exatamente. E com o cabelinho de vassoura, vamos lá. Exatamente isso. É, gente. Super Saiyajin. Cabelinho saiyajin com chapinha e raspado. Basicamente o cabelo do Vegeta no Dragon Ball GT, né? Ai. O que eu acho legal do Gaio é que eles já aproveitaram muita coisa que foram inventar depois. Assim, essa história aqui dele com o Nash é só citada, mas é citada muito leve nas historinhas do que tinha no arcade, que eles acrescentaram muita coisa. O Nash, inclusive o Nash aparece, você vê a questão dele. Então, para mim, eu acho que muito mais até do que Ryu e Ken, o Gaio, com essa questão da criação de uma história de fundo para ele, ele foi o cara que mais ganhou. Porque a questão do Ryu e Ken, principalmente, do Ryu, aquela coisa do aprendiz, a lenda japonesa, né? Que é aquela do aprendiz de samurai, que ele sai para vir um errante para aprender, para melhorar as técnicas, e até que em algum momento ele se torna suficiente, né, para servir um daimyo. Então, muitas vezes para alcançar a iluminação, né? Sim, mas é a iluminação da técnica e da alma, né? Ele, se despojar de toda a dependência da família, dependência de uma alimentação farta, enfim, de tudo. E aí você tem o crescimento espiritual e o crescimento da sua técnica também. Então, eles estão fazendo a lenda, o Ryu principalmente está fazendo essa lenda, entre aspas, o Ken. De uma certa forma, ele tá junto, mas ao mesmo tempo não tá, porque você vê que as questões dele são diferentes, né? É que o caso do Ryu, ele é meio que a contraparte do Ryu, né? Algumas coisas sim, mas você vê que eles têm, vou falar assim, no decorrer da história, eles têm, aquela competição. É uma mistura de cooperação com competição. É basicamente os dois amigos que são um contraparte do outro, mas e também, ao mesmo tempo, os dois são rivais. Exato. Eles querem saber quem é mais forte. Os dois querem saber entre eles. Vou falar assim, cada um de nós é mais forte que o resto do mundo, mas entre nós a gente não se decidiu ainda, né? É mais ou menos isso. Bom, a voz dele no original é o Teisho Genda, que fez o Kurama tanto em Naruto quanto em Boruto. Ele fez o Aldebaran de Touro em Saint Seiya. E, pra delírio de todo mundo, o Toguro em Yu Yu Hakusho. O Toguro que deu um pau no Yusuke até ele assumir a doutrina de Genkai. Quem quiser, assista os nossos. Ouça os nossos episódios de Yu Yu Hakusho. Sim, é, e até é engraçado, né? Porque é o Toguro mais novo. Ele é o mais novo que é o, que é o fortão, que é o. Que é o mais fortão. Preparado. Exatamente, que é o 120%, né? Opa! É, morreu porque teve que morrer, né? Mas. Não, e morreu, mas levou quase toda a plateia, né? Comeu as almas de quase toda a plateia. Coisas que eu gosto nessa vida. Viver é bom, né? É o típico vilão honrado, né? Com certeza, com certeza. Não dá nem pra falar outra coisa. Antigamente, né? De vilões honrados que tinham algum tipo de lógica na mão. Ah, hoje em dia também tem, mas antigamente era mais frequente. Sim, antigamente era mais frequente. Hoje em dia eu sou mal porque eu sou mal e pronto. É. Assim, só mal, é que a gente talvez. É. O que a gente tá faltando é que em alguns casos você não tem tempo de. É, eu falo assim, pela própria correria que eu vejo muitos animes, de correria de escrita por episódio, etc. Você vê que muitas vezes não dá tempo deles trabalharem essas coisas e fica mais assim, ah, boto mais efeito especial, a história fica cagada, fica com uns buracos do tamanho de uma cratera lunar, mas o pessoal vai pra frente e segue a vida. Mas fica bonita, né? Não, fica visualmente bonita, né? A gente, sei lá, a gente conhece vários seriados, vários animes aí que, enfim, né? Não tem nada de história. É, Goblin Slayer. Mas, ok. Hate. Então, antes que o hate vá adiante, vamos à voz brasileira do Gaio, que foi Guilherme Lopes. Ninguém mais, ninguém menos do que Mr. Satan e o Nappa em Dragon Ball Z e Kai. Van Hohenheim no Full Metal Clássico, ou seja, é o pai do Zelric, e o Batou em Ghost in the Shell, cara. Tipo, só, assim, tirando o Mr. Satan, só os caras que são fortes, né? Só os brabo. Não, o Mr. Satan também é. Ah, porra. o Mr. Satan, ele é claro. Ele consegue fazer todo mundo levantar a mão pra fazer a Genkidama. Sei. Cara, o Mr. Satan consegue fazer as mães pensarem que a gente está adorando o capeta. Cara, eu posso comparar facilmente o Mr. Satan ao Ronaldo Fenômeno. O marqueteiro do cacete. Não, enfim, cara, não, você como analista de futebol é um ótimo analista de anime, cara. Vambora. Vamos lá. A gente tem aqui, eu vou deixar os, entre aspas, vilões pro final, né? Tem o Nash, que é o companheiro de exército do Guile, e que eu acho que, surgiu muito depois, não é? Desculpa, aeronáutica, né? Mas ele... É isso, ou fala Forças Armadas, ou fala, porque aí Forças Armadas é tudo, né? Mas é aeronáutica. Não, mas até aí, assim, é o cara que... Digamos que da dupla Guile e Nash, ele é o cérebro, né? Sim, e é o cara que dá motivação pro Guile, cara. Você vê que a história do Guile é movida pelo Nash. No jogo ele chegou a morrer já, não morreu? Há um tempo. Morreu. No 2, na descrição do 2, ele fala que ele tá indo atrás do Nash, se não me engano. Eu lembro de alguma coisa assim, que eu nunca fui muito fã dos jogos, que eu não gosto de jogo de luta. Mas a história é bem legal. Por aí. A voz original dele do anime é o Ryoichi Tanaka, que fez o Uroka Yoshin em Dragon Ball Super, e o Máscara da Morte de Câncer no Saint Seiya original. Meu, personagens meio caricatos, não? Meio? Assim de leve? Massa? Bom, eu acho que assim, o Máscara de Câncer, o Máscara da Morte, ele só foi explorado mesmo depois. É, ele só foi plenamente explorado no Soft Gold, né? E nem isso, Soft Gold, até nos filmes um pouco mais. Mas infelizmente, na série original, ele é só o cara malvado. Infelizmente, não, aconteceu isso. É só o cara com o poder de mandar os outros pro inferno, ponto. É, mas assim, você vê que, cara, você vê que o Máscara da Morte, ele vai lá pro meio da... Como é que se fala? Ele vai lá na... quando se fala nas quedas lá do Shiryu, mas ele nem ameaça o Mestre Ancião. Os cinco picos. É, nem ameaça o Shiryu, cara. Nem ameaça o Mestre Ancião, cara. Então, tipo assim, você vê que era só pra mesmo, como curso técnico lá. Ele pra ser um malvado, pra ter alguma ligação. Mas também pudera, né, meu? Os dois principais cavaleiros de ouro, que são o Mestre Ancião e o Shion, que morreu, vai bater com o cara. Vai tomar um sacode lindo. Sim, exato. O que eu tô falando. Tipo, ele poderia ter enfim. A gente sabe que o Kurumada, ele faz um monte de buraco, tem umas crateras enormes de texto lá, que assim, cara, não é possível que ele fez uma bosta tão grande assim como o Yoga dirigindo com 14 anos. Ok, a gente finge que a gente gosta da série, a gente finge que esconde, passa pano. Sabe aquela cena do pica-pau, do meme do pica-pau? Ai, esse Kurumada passando pano no chão, é isso. Eu todinha esse meme, pô, esse Kurumada. Ai. Bom, gente. Kurumada só por... System. Ai. Gente, pra fugir um pouco da pauta. Voz dele original aqui no Brasil é do Carlos Silveira, que fez só o Chaka de Virgem em Cavaleiros. Melhor Cavaleiro de Ouro. Opa, desculpa. Falou, Virginiana. Opa, sem dúvida. Artemis em Sailor Moon, o Gato Branco. Senhor Kaiô em Dragon Ball Super e o Rapunzel em Rama Meio. Essa parte aqui, que o Carlos Silveira fez o Chaka e o Rapunzel, me fez explodir a cabeça. Porque, meu, a voz dos dois é completamente diferente, meu. E olha a amplitude vocal do maluco. Você quer ver uma coisa completamente diferente? Ele fez o Lester do mundo de Beakman, cara. Pois cara. Mas o Lester é a voz dele mesmo, ele tá é que eu sei. O Lester, ele é mais próximo do Rapunzel, né, velho? Isso. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu vou te explodir, porque realmente é quando você percebe, ele consegue emendar aquilo no labial, né, no movimento do lábio, e consegue emendar a voz, consegue emendar a piada, que muitas vezes a gente realmente esquece que aquilo é um dublador e falando em cima do original. Aí quando você vê e você percebe que o cara fez um trabalho tão bem feito e tão legal, e aí é quando a gente explode a cabeça justamente por isso, porque você parou, em algum momento, teu cérebro parou de pensar que aquilo tá dublado. Então, eu sempre que acontece isso, eu até bato palmas, porque eu falo assim, cara, conseguiu. O cara, o ator e o diretor de dublagem fizeram um milagre aqui. Mas eu vi uma entrevista um tempo atrás, eu não vou lembrar qual dublador agora, mas eles te falam, quando você vê, assiste um filme, e você não percebe que tá dublado, é porque tá bem feito. Porra, concordo. Muito. Continuando daqui, não é um personagem que aparece nos jogos, mas ele é importante pra trama, Delegado Dubai. Dubal, desculpa. Paul, né? Dubal. Ele é o pai da Chun-Li, ele é investigador dos fodões da Interpol, pra quem não sabe que Interpol é polícia internacional, e o cara ele sai desmantelando quadrilhas de tudo quanto é tipo de coisa ruim, cara. Traduzindo, o cara é foda. Sim, ele é fodão, mas ele, no final do anime, ele quase se fudeu, né? Foi no... Agora surgiu a dúvida que eu não lembro. Foi no filme que ele morreu, então? Então, porque no final do anime ele ainda tava de cama, né? Não, então é no filme que a Kami mata ele. Eita, porque no anime a Kami foi lá, deu uma sova nele e deixou ele entre a vida e a morte na cama do hospital. Ih, rapaz. Agora eu não lembro. Isso. Mas não matou ele. Então provavelmente isso. Ele morre no filme. É. Depois, filme. Isso que você tá falando é o seguinte: a Kami volta depois e mata, vai atrás do Balrog. Você tá fugindo de uma cena. Sim, mas o que eu tô falando é que o Dubal, ele não morre no anime. Ele continua acamado. Sim, exato. Tanto que depois que a Kami vai atrás do Balrog, nem se fala mais do Dubal. A voz dele no original é o Rokuro Naya, que fez Camus de Aquário no original, lá do Cavaleiros do Zodíaco. E ele fez o Sensui em Yu Yu Hakusho, cara. Dá pra perceber que esse voice actor, ele tem uma profundidade de voz bastante grande, né? Mas é que tem que passar aquela, como é que fala, aquela profundidade de seriedade, com penetração, e esses personagens, eles têm muito isso. Aquela coisa e aí, profunda. Não, e vale lembrar que o Sensui, ele tinha as 7 personalidades, né, cara? Durante o anime nós vemos 5 ou 4, se eu não me engano, não tô lembrando exatamente agora. Na verdade, são vistas 7 personalidades, só que duas delas é por alguns minutinhos ou segundinhos dentro de um determinado episódio. O que mais aparece são as 5 principais, inclusive a principal, que é o que mais aparece. E aí a gente vê a amplitude vocal do maluco, né? Uhum. No Brasil, ele teve um dublador até o episódio 10, e do 11 pra frente teve outro dublador. Os 10 primeiros episódios tivemos o Jorge Barcelos, que... pra ser bom tinha que ser Jorge, né? Vamos lá. Humilde. Né? Até onde eu entendi, ele fez muito pouco de anime, tanto que a gente não conseguiu achar muito mais. E ele fez o Zé Curubu, uma das vozes do Zé Curubu no Pica-Pau, e o Egon Spengler naquela animação dos Caça-Fantasmas. Diferença absurda, né? Eu acho que é bem problema que ele deve ter feito no filme também, porque as vozes eram as mesmas, né, do filme do... Pois é. E... A voz que fez o restante dos episódios foi o Walter Santos, que casou, né, com a voz do Camus de Aquário, que o pessoal simplesmente colocou a voz do mesmo personagem do Rokuro Naya, né? O Walter Santos também fez o Emma Dayo de Dragon Ball Z, né? O rei do submundo na Terra. E o Ryusako, que é aquele meio que, o quê? Um sargento, um comandante, sei lá. Lá o de Akira, da Força Policial. E aí, eu acho que é uma surpresa muito legal. Você vê que, possivelmente, o diretor de dublagem estava procurando alguma coisa que encaixasse, né? E ele olhou e, poxa, às vezes, diretores de dublagem diferentes chegaram na mesma conclusão para o ator. Cara, que legal! Poxa, sensacional isso eu acho, assim, eu fiquei feliz pra caramba quando a gente descobriu essa coincidência. Com certeza, mas assim, são dois dubladores fabulosos, cara, sem dúvida. Bom, seguindo aqui, a gente tem o Dalsin, meu personagem preferido quando eu jogava Street Fighter. Pensa num cara iluminado, foi ele que ensinou pelo menos a teoria do Hadouken pro Ryu e pro Ken. Do Hadouken. Ai. Sim, mas tudo no anime é Hadouken, né? Que é basicamente a técnica de você buscar energia espiritual, primeiro dentro de si, no caso do Ryu e do Ken, da natureza, né? Captando o Ki, né? O Ki da natureza. É o Ki da natureza. Os movimentos, né? Aí começa lá aquela captura de energia lá, que dura metade do episódio, né? Se você levar em consideração quantas vezes o Ryu fez o Hadouken durante o anime inteiro, toda vez era aquela giradinha de braço, marota. Coitado do oponente, que a gente tá esperando tudo aquilo. Vai tomar uma na cara acumulada, porque tanto tempo que ele fica lá fazendo. É. Bom, quem fez a voz dele no original foi o Shozo Iizuka, né? Que fez o Rei Demônio em Nanatsu no Taizai. Pra variar um pouquinho, tinha que ser uma voz bem grave. E Seijushi Bismarck, de Saber Rider Moses. Moisés, de Seijushi Bismarck, Saber Rider. Na verdade, por quê? Porque aqui no Brasil nós não recebemos a versão Bismarck, nós recebemos como Saber Rider. Tá? E aí são animes diferentes que usam as mesmas animações, se é que dá para entender, porque a versão americana ela foi totalmente alterada, a ordem de episódios e tudo. Eles fizeram um recorte maluco lá para transformar Bismarck em Saber Rider. É, e aí transformar o personagem principal, que era o japonês, pro britânico. Isso, isso. Brilha bastante, viu, o Bamones? Entendi, por quê? É, porque falou alguma coisa de anime com mecha, você brilha, velho. É isso aí. É que normalmente você é tão quieto, normalmente você é tão quietinho que na hora que chega nesse ponto você desinveste, tipo eu com as minhas coisas também. É falar de anime de mecha, o Bamondes brilha que vai ao longe. Falou de Kurumada e de Helsing, a Sarah brilha também. Nossa, um dia a gente faz de Kojiro, né? Essa é a Sarah. Mano, se um dia fizer um episódio de Kojiro, Álvaro, se prepara pra ser orelha. Ah, eu deixo pra vocês, hein? Né? Mas olha, além de Kurumada e Helsing, se falar também de Kamen Rider... É, Kamen Rider tem que falar. É. Bleach também. Opa, tamo aí, Kamen Rider. Aí. Vamos lá. Apesar que eu parei no X-Age, preciso assistir mais agora. Mais poxa, novo. Veja Build, é muito bom. Bom, seguindo aqui, quem fez a voz dele aqui no Brasil foi Daois Cabezudo. O cara que mais se especializou em fazer narrador pra Dragon Ball, né? Não só Dragon Ball, mas também fez uma porrada de chefe em Tokusatsu. Principalmente o chefe Masaki de um Inspector e Soul Brain. E ele fez o Zap Brannigan em Futurama. Posso comentar, no momento dessa gravação, inclusive, o ator original japonês do chefe Masaki tá fazendo aniversário. Então, poxa, que coincidência, né? 73 anos aí pra esse cara que foi Kamen Rider V3... Fez o primeiro Tokusatsu Go Ranger, o primeiro Super Sentai. E pra quem não conhece, esse ator é o Hiroshi Miyauchi. Então, parabéns, muitas felicidades, e que o seu trabalho continue dando felicidades pra gente. Deixando a gente feliz, hein? Com certeza. É isso aí. Por fim, seguindo aqui, temos o Sr. Masters, que é o pai do Ken. Pensa num cara rico. Agora multiplica por 10. Esse é o Sr. Masters. Que inclusive não tem um nome principal, né? Não precisa. É, ele é o Sr. Masters, né? É. A voz dele original é o Takashi Taniguchi, o Shigure de Yu Yu Hakusho. Que era. Essa aqui é o. Pra quem lembra, é a que ele foi lutar com o Rie quando ele foi pra Mukuro. Ele tava lá naquele. A Mukuro apresentou, ele veio pra lutar aquele que tinha a espada circular. O médico, a espada circular que botou o olho das trevas do Rie. Ah, tá. O cirurgião das trevas. Exatamente esse cara. É, que ele apareceu desde o começo do anime, vamos dizer o que é verdade, né? Sim, ele apareceu no começo e no último arco, pô. Então, no último arco que você vê ele lutando efetivamente, né? Então. Opa, sim. Aquelas duas lutas dele foram sensacionais, né? A primeira com o Rie, que foi muito rápida, e a depois com o Kurama. E a voz dele aqui no Brasil é ninguém mais, Carlos Campanile. Quem não conhece Carlos Campanile, pelo amor do Santo Cristo, porra, é a voz do Frieza, velho. Só tem uma das melhores risadas de anime. Opa! De vilão, né? É. Ele também fez o Thor de Fekna, de Cavaleiros do Zodíaco, só o cara que saiu da jaula, da equipe de Asgard. Coitado, só porque o cara tem quase 3 metros de altura. É quase isso. Só os caras grandão no armário. É. Né? E o principal vilão de Cybercops, o Barão Kageyama. O cara, o dublador brasileiro que mais se especializou em fazer vilão, né? Eu acho que só fez vilão a maioria, viu? Até por conta da voz. A voz dele encaixa muito bem em vilão, né, cara? Não como. É, mas esse daqui, o Sr. Masters, não é vilão, né? Porque é o cara de muitos contatos. Inclusive dentro da própria FBI, né? O cara, você vê um cara rico desse jeito, com contatos dentro da FBI, cara. Quem pode? Se for desse seriado, é de outro. Né? Esse anime é de outro. Ele é o vilão de algum lugar, cara. Cara, você tem um poder desse com um cara cheio de grana. Putz, imagina. É, tá quase o Batman, vamos lá. O último personagem que a gente leva com... Ah, não, penúltimo, né? Vamos dizer assim. Porque o outro que eu vou falar depois dele não é vilão ainda. O personagem que eu vou falar agora é o Fei Long. É o Bruce Lee. Oi? É o Bruce Lee. E pronto. É. Referência classe, referência absurda pra Bruce Lee, óbvio, né? Ele é o principal discípulo do Dubai, né? Do Dubai, desculpa, eu tô falando Dubai direto, puta que pariu. É, principal, pode viajar, né, minha filha? Principal discípulo do Dubai. Cara... Né, o cara dubla, tipo, luta pra caramba, ele é ator de filmes de ação. Outra referência a Bruce Lee, né? Pelo amor. E assim, o cara só teve um pouco mais de relevância foi quando ele foi defender o Dubal no hospital, né? Exato, aquela luta com o Ken, aquela luta com o Ken que ele e o Ken, todo quando se fala com aquelas roupas de set, eu achei muito legal aquela luta. A luta tem algumas referências para coisas do Bruce Lee, né, de filmes diferentes, mas ele tem algumas referências assim. Se você parar o quadro, aí para o filme do Bruce Lee, aí você pegaram esse quadro aqui, eu achei muito legal mesmo, e essas referências, né, nessa luta. Então foi, eu achei, assim, esteticamente bonito, embora efetivamente o Fei Long pareceu um personagem muito raso, né? A voz original dele, que é o Kazuki Yao. Ele fez o Frank em One Piece e o Harbinger de Touro em Saint Seiya Omega. É, a voz que foi usada aqui no Brasil foi do Afonso Majones. Basicamente, o Yamcha em Dragon Ball, Sanosuke em Rurouni Kenshin, o Ryoga, o Rei Celestial em Shurato e o Alucard em Hellsing. Aí você bonito, pira. Lindo, maravilhoso. Adoro. Né? Meu Deus, essa bamboiolagem não foi prevista, não. Peraí. Bamboiolagem básica. Isso foi muito natural, desculpa. Por fim, o último personagem que neste anime ele não é um vilão é o Sagat. Nossa, eu tenho que falar do Sagat. Sagat, nesse anime, ele não é um vilão. Ele foi um lutador profissional que foi preso injustamente por causa da Dasha da Lu. E tá lá no presídio até hoje, cara. E até o final do anime ele não saiu. E diga, é antes da luta dele com o Ryu que ele consegue aquela cicatriz gigantesca no meio do peito. Sim. Marca registrada, né? É, eu posso fazer no canon de... desculpa. Não, por favor. No canon de Street Fighter, foi justamente um Hadouken de peito totalmente aberto que ele tomou no final do primeiro Street Fighter. Então, final do primeiro Street Fighter, golpe final lá, ele foi pra cima do Ryu e tomou um Hadouken no peito. Foi, fez aquela queima-roupa, né? Ele tomou um Hadouken, a queima-roupa no peito. Foi, fez aquela marca. Agora, eu não sei pra vocês, mas eu tava assistindo, até por conta da pauta, né? Eu fui pegar os filmes do Bruce Lee para olhar umas cenas de luta, para ver essa questão da luta do Fei Long. Uma coisa que eu percebi, cara, alguém não sei. Alguém cucou com o Fei Long. Não é isso. O Sagat, tem a luta do Bruce Lee contra o Kareem Abdul-Jabbar. E o Kareem Abdul-Jabbar é justamente esse cara alto, magrelo. E aí eu olhei pras pernas, assim, tipo, aí me veio a imagem do Sagat, cara. Eu falei, mano, será que eles pegaram a ideia do Sagat? Porque o Sagat, ele é mais alto que o Ryu, tanto que ele dá o Tiger dele é por cima e por baixo, né? Ele tem por conta... Sério mesmo, a minha impressão foi que eles pegaram a inspiração do Kareem Abdul-Jabbar lutando contra o Bruce Lee, cara. Mas, assim... Foi um negócio assim que eu fiquei olhando. Sabe quando você para? Eu tava procurando outra coisa, porque eu queria justamente essa questão que eu já lembrava isso da luta do Fei Long com o Ken. Mas aí eu olhei o negócio e falei, cara, achei alguma coisa que eu não tinha pensado antes. De poder ter alguma relação lá com o Kareem Abdul-Jabbar. Enfim, vida que segue. Né? Se você levar em consideração que o Bruce Lee lutou contra vários praticantes de Muay Thai, né? Que é o que o Sagat luta, né? Sim, perfeito. Então, tá aí a referência. A voz dele no original é o Banjo Ginga. Ele simplesmente fez a voz do Rei Vegeta no filme do Dragon Ball Super Broly. E ele é o dublador do Cassius, cara. Em Cavaleiros do Zodíaco. Também é um personagem grande, né? Não, o Rei Vegeta não é grande, não. Mas o Sagat é. Ele é grande, né? Não, eu vou fazer um desabafo de colecionadora referente ao Sagat. A Bandai lançou a coleção de Street Fighter. Sagat é grande. Ele dá dois pra cima do Ryu, quase. Lançaram ele quase do tamanho do Ryu. Pegaram a altura do Sagat e enfiaram, sabe? Quase isso. Foi isso que fizeram. Não, a Bandai não pode nem falar nada. Ela já lançou o Hulk, já lançou o Thor de Fekda, já lançou o Deboran, que é tudo personagem alto. Mas chega no Sagat, nossa, você vai fazer desse tamanho aqui pequeno mesmo. O cara é um poste. Eu falei, aqui, aí. Olha o mimimi aí. Trabalho de colecionador, desculpa. A voz dele aqui no Brasil é o Luiz Carlos de Moraes, que ele fez o Joe Tiger em Lion Man, o Shukaku, que é o Uma Cauda, né? Demônio de Uma Cauda, e o Dr. Willy, naquele desenho que foi exibido de Mega Man em 1994, lá no SBT. Caraca, hein? Caraca. O cara também tem uma boa extensão de voz, não? Agora a gente vai falar dos vilões. Primeiro, o principal, e foi aquele que eu pulei logo de bate-pronto. Aliás, antes de a gente seguir para os vilões, vamos falar da já famigerada troca de nomes por causa dos jogos de Street Fighter que foi lançado aqui no Ocidente. M. Bison, Balrog e Vega. M. Bison... Sagat é até comentar. Sagat manteve o nome porque ele já tinha esse nome no primeiro jogo de Street Fighter. O chefe do primeiro Street Fighter já era chamado Sagat, os outros vieram depois e eles exceção do Balrog. O Balrog no primeiro jogo era chamado de Mike, em referência ao nome que ele ficou no Japão. É, que seria o M. Bison. M. Bison, que é a referência óbvia para Mike Tyson. Sim, é, ele foi não é nem referência, ele foi, é, foi feito em cima do Mike Tyson. O que nós conhecemos como Vega, é o nome dele original é Rock, que faz muito mais sentido porque é um cara completamente sem nome, né? Sim. E se você puxar pro ocidente, eles colocaram Vega por causa de quem? Do Zorro, né? Cara, é muito bom. Vega é um sobrenome espanhol. E por fim, o que era pra ser o nome de Vega, recebeu o nome de M. Bison. Né? E é justamente dele que falamos, M. Bison. O senhor, o famoso Lee, Bison. É, como conhecemos aqui no Brasil, Sr. Bison. A Bison. Que por acaso é ninguém mais, ninguém menos que o líder supremo da Shadaloo. O pé torto, o tinhoso. Coisa ruim. Mochila de criança. Mas a referência ao Bison é muito bom, cara. Mochila de criança, exatamente, Álvaro. Cara, mochila de criança, cara... é melhor. Mas enfim, o cara só é o pior tipo, que ele quer simplesmente dominar o mundo. Ele é um chavão de todo tipo de vilão que quer acabar com qualquer coisa e ficar com tudo, né? Eu só sei que me bateu vontade de ver o filme live action com o... Com o Raul Júlia? Nossa. Coitado. O último filme do Raul Júlia... Cara, aquele filme com o Jean-Claude Van Damme é muito clássico. Clássico. Clássico, né? Tipo, é mais uma tentativa... Quando eu era criança, eu achava muito bom. Não, eu vou falar uma coisa. Você quer assistir um filme baseado num videogame? Assista Mortal Kombat 1, que ainda é bom, ainda é razoavelmente bom. Eu ia falar Super Mario, eu ia te bater. Não. Agora, Mario, esse Sonic... Para nerd aí que ficou legal pra caramba. Nossa, agora, eu revi Super Mario pra aquilo, é horrível. Agora... Eu lembro, eu tava pra pauta, eu tava pesquisando, eu não lembrava. Kyle Minogue, que fez a Kami. Fez a Kami nesse filme. Eu não lembrava disso. Então, eu achei sensacional. Mas esse filme live action Fighter, ele foi até mais uma tentativa dos Estados Unidos de colocar o Gaio como personagem principal, né? Até porque olha, colocou o Van Damme. Cara, aquele filme, a minha memória nostálgica, a minha memória de quem achou muito bom quando era criança, eu acho que o Jean-Claude Van Damme tá muito bom naquele filme. Eu tenho medo de rever e passar então, errado. Você sabe que ele tá então, minha memória afetiva é muito carinhosa. Ele tá completamente over, e ele já é over. Então... eu imagino! Hoje em dia eu imagino! É ruim. Demais. É ruim, é melhor ficar com a memória afetiva. É. Eu fui ver o filme do Super Mario. Vamos lá, gente. Pra que eu fui rever aquilo? Pera aí, gente. Vamos seguir aqui com a pauta, né? Todo mundo já sabe quem é o Sr. Bison. O cara é mal, pior que o Pica-Pau. O famoso Bison. Né? E a pessoa que emprestou a voz pra ele lá no Japão foi Kenji Utsumi. Fez o Dr. Slump. O Senbei Norimaki, né? O Dr. Slump. Uhum. O Shenlong em Dragon Ball. Olha só. Todo poderoso. Só ser mitológico, né? E o Alex Armstrong em Fullmetal Alchemist clássico. E Brotherhood, tá? E Brotherhood também, né? Exato. Mano, Alex Armstrong. Figura mítica. Por fim... O que eu achava legal é que ele tinha que sempre apresentar. Eu vou usar a técnica da família Armstrong, blá, blá, blá, blá. Ele ficava também um minuto falando o nome da técnica. Né? A voz dele aqui no Brasil foi o Antônio Moreno. Ele fez o Oitinho, Dragon Ball clássico, Android 8. Quem lembra, hein? Sorento de Sirene, de Cavaleiros, dublado ainda pela Alamo. E o Toru, a segunda voz do Toru das Aventuras de Jack Chan. Mano, Outro que tem uma amplitude de voz fodida, velho. Seguindo aqui, a gente vai pro outro vilão. Esse, eu diria que é completamente sem noção, né? Porque é o Zangief, né? Engraçado que nessa série meio que ele aparece duas vezes, né? Ele aparece primeiro meio que sem nome e depois realmente aparece o Zangief, né? Não sei se vocês lembram disso. É, por aí. É, mas ele é o típico capanga, brutamontes, sem cérebro, que não faz porra nenhuma, né? A não ser lutar com o Gaio. O Zangief sempre foi representado desse jeito, né? No filme já é desse jeito também. É, mas se você levar em consideração, Estados Unidos e Japão compartilham as mesmas opiniões a respeito da Rússia, né? É. Porque é da onde que vem o Zangief, né? Ele é russo. Sim. A voz dele veio do Yasuo Tanaka. Segundo o Bamondes, ele fez Kinkaku em Dragon Ball. Não lembra desse personagem. Ele era pequeno. Eu fui ver, ele não tinha uma ficha muito longa, tá? Mas era aquele cara que fazia muita ponta, assim, de... Fez muita ponta em vários feriados. Mas assim, e é aquilo que eu tava comentando um pouco antes da gente começar a gravar. Muitos desses dubladores têm personagens ainda muito legais, muito animais, mas a maioria dos casos, os nossos ouvintes não vão conhecer esses animes. Então é até um desperdício, porque às vezes parece não, que... Não, mas às vezes vale a pena trazer referência, vai que alguém conhece. Sim, eu trouxe algumas referências, por exemplo, do caso do... O caso do Koji Tsujitani, mas é porque ele fez muita coisa legal aqui, e alguns eu conheci, eu consegui trazer. Mas, por exemplo, poxa, eu vou falar lá, tem muito desses atores, desses seiyus aqui, que eles fizeram City Hunter, fizeram Dirty Pair, fizeram outras coisas muito legais. Alguns fizeram personagens terceiros em por exemplo, Cowboy Bebop. Então, assim, é até chato, né? A gente tem que cortar isso. É tão chato, é meio até chato, a gente acaba, porque aí a pessoa fica, poxa, ele tem Dragon Ball, mas aí às vezes ele fez um personagem até marcante num outro seriado, mas infelizmente não dá nem para apresentar, né? Mas na medida do possível, sempre que nós acharmos coisas interessantes para trazer desses seiyus, vamos fazer. Com certeza. E a voz dele aqui no Brasil foi o Jonas Mello. Ele fez o Rei Earth em Guerreiras Mágicas de Rei Earth e fez o narrador dos Cavaleiros do Zodíaco. E assim, ele aparece em todas as produções do estúdio Gota Mágica. Por quê? Manda bala, Álvaro. Ah, ele é a versão brasileira Gota Mágica, São Paulo. Não é? É muito bom. Será que ele não é sócio do estúdio? Porque muitas das vezes os narradores do estúdio normalmente ou são diretores do próprio estúdio ou são até efetivamente sócios. Não duvido. Ouvinte, se você souber algo a respeito, manda um comentário, um e-mail, que seja aí. Por fim, temos aqui mais algumas personagens, que é aqui o Vega, como a gente já falou, né? O cara simplesmente... Esse daí é realmente um vilão, né? Porque o cara simplesmente... Ele gostava de todas as mulheres, tipo, o vilão mulherengo, né? Ele é o Ken da Barbie, né? Bonitinho, não pode ver. Ken da Barbie, velho. É, ele não pode ver uma mulher que sai em cima, e se a mulher tem um namorado ou um companheiro, ele mata o companheiro. Foi nossa, o que ele tentou fazer com quem? Isso foi tão Luke Cage. Né? Ué, tem que tirar alguma referência de algum lugar, não é? Inclusive essa luta do Vega Ken no anime, dentro de uma jaula de ferro. Enquanto a Chun-Li tava completamente catatônica, né? Você ia falar mesmo, Álvaro? É, que digamos que é uma luta digna de Tarantino, né? Porque sai tanto sangue ali. Opa! Por mais que eu não conheça muito de Tarantino, só o que eu vi de Kill Bill vale a referência. A voz dele no Japão foi o Kaneto Shiozawa. Ele fez o Príncipe de Diamond, de Sailor Moon R. E aqui no Brasil, quem fez foi o Cassius Romero, que ele fez o Crocodile em Dragon Quest, né? Pra todo mundo que conhece como Fly, o Pequeno Guerreiro. Mestre Indra em Shurato. E o Daren, ou Tuxedo Mask, em Sailor Moon. Mano, voz de Playboy os dois, né? pra quem assiste The Walking Dead, ele faz a voz do Negan também. Olha aí. Seguindo aqui a pauta, a gente vai pro Balrog, que é o Mike Tyson genérico, né? Se a gente tinha o Fei Long como o Bruce Lee genérico, a gente tem o Balrog como o Mike Tyson genérico. Ele foi uma homenagem ao Mike Tyson, ele foi completamente inspirado nele. Sim, mas... Ele só mudou de nome por conta de imagina o processo da cara. Naquela época a indústria de videogames não movimentava um décimo do que movimenta hoje. Olha só, se o Mike Tyson entrasse com processo contra a Capcom, falia a Capcom. Opa, facinho. Não, falia a Capcom e a possivelmente até a TV que tava passando isso aí. Opa, fácil. Mas assim, se levar em consideração que o Balrog, além de ser o lutador de boxe, ele era um agente infiltrado na Interpol, né? Tanto que foi por causa dele que o Duval quase morreu. Aí no filme ele vira um cameraman. Puta que pariu, velho. Cameraman, velho. Né? Puta que pariu. Enfim, quem fez a voz dele no Japão foi o Tomomichi Nishimura, que inclusive ele fez outra obra de Street Fighter, né? Que foi Street Fighter Zero The Animation. Ele fez a voz do Akuma nessa animação. E por fim, ele tem duas vozes aqui no Brasil. A primeira, em grande parte dos episódios, que foi o Araken Saldanha, mestre ancião de Cavaleiros do Zodíaco. A voz original do Cassius. A voz original do Cassius também na dublagem original. Ele fazia dois papéis. Sim. E que nos episódios finais foi substituído pelo Gilberto Rocha, que se especializou em fazer narradores, né? Bakuretsu Tenchi, Dragon Ball Kai, Cavaleiros do Zodíaco, a partir do Arco do Inferno, né? Sim. E por fim, tá como vilã nesse filme, mas não, nem tanto assim, é a Cammy. Ela é uma agente da Interpol retirada, né? Que retirada entre aspas, né? Ela foi aposentada e atua nas sombras, né? E ela foi usada pelo Balrog para poder tentar matar o Duval. E ela, assim, típica mulher fatal, né? É, típica... A Camille, ela é inglesa, né? Isso, britânica. É, britânica. É típico de espiã mesmo. Eu tenho... Ela seria uma Bond Girl se não fosse tão porradeira, né? É mais ou menos. A voz da... se você levar em consideração, a Cammy, ela atuou muito pouco no anime, né? Sim, ela tem mais destaque no filme de animação do que na série, né? Com certeza. Bom, a voz dela original é a Yu Sasaki. Tem poucas coisas, não tem quase nada de dublagem. Ah, de sim. Seguir, né? Não, talvez ela seja... Parece mais uma atriz. Isso, era isso que eu ia falar. Talvez ela seja mais uma atriz que foi chamada pra fazer esse papel, né? Isso. Uma coisa que também acontece muito é, tem alguns seiyus que, sabe-se lá por que cargas d'água, decidem usar outro nome profissional. E às vezes, eu imagino que possa ter acontecido isso também. Por exemplo, às vezes a pessoa está com o contrato expirando, por exemplo, situações que acontecem por conta do Japão. Às vezes a pessoa tem um contrato liberado, mas o nome profissional não está liberado. Aí o ator pode trabalhar, mas ele não pode usar o nome profissional que ele tem. Então ele usa outro. Então tem, às vezes acontece isso. E você ouve um anime, ouve uma voz no anime, e você fala, poxa, isso aqui é de tal ator. Aí você vai lá, tem um nome nada a ver. Mas é que ele, às vezes é o próprio ator mesmo, mas ele teve que usar outro nome. Entendi. Outra utilidade que também acontece é o quê? Muitos atores conhecidos, conta assim, porque trabalho é trabalho, também trabalham com hentai. E por conta disso, muitos utilizam segundos nomes. Mas posso dar um exemplo? O próprio Toru Furuya. O Toru Furuya, ele tem tanto carinho por Mobile Suit Kidousen Shiganda, que ele não queria, ele tinha muito medo da reação do público, por ele ia voltar para dublar, para ser a voz de outro personagem. Ele tinha tanto medo da reação do público que para este outro personagem ele utilizou um nome artístico chamado Regetsu alguma coisa, nada a ver. Porque ele não queria que ficasse no nome do Toru Furui. E ele foi. E se você olha lá, tá como o Regetsu, esqueci o nome lá, mas é o Toru Furuya, todo mundo sabe que é o Toru Furuya, ele, por conta disso, mas foi por uma questão dele com relação ao personagem, que foi um dos maiores personagens da história dele. Eu imagino que é o caso da Yoko Sasaki, que pode ser uma outra voice actress que usou um nome diferente, né? Exato. Usa também, faz outros trabalhos e nos outros trabalhos utiliza outra voz, outro nome, né? Sim. E por fim, o nome da é a Denise Simonetto. Ela fez Tomoko em Cyber Cops, ela fez a Rainha Serenity em Sailor Moon R e a Henri em Jaspion. Sim, eu tô assistindo o Jaspion aqui na... Personagens fortes, né? Eu tô assistindo o Jasper aqui na Band, já passou a troca de vozes, né? Que ela foi, acho que, as primeiras 16 episódios, né? Acho que sim. Já trocou a voz dela, é. Tanto que hoje foi o episódio que o menino do Namakiterasu, o menino já é dublado pelo Wendel Bezerra. Ah, tá. Me abraça, eu não sou a única que tá vendo Jasper na Band daqui, gente! Ah, era óbvio que o Palmondes ia ver, tô na Band, né? Eu tô no nível Jasper, que é que nem Chaves. Sabe quando você já sabe até a cena, o que vai acontecer na cena? Ah, normal. Enfim. Aliás, aqui vai minha crítica. O fã do Tokusatsu, esses dias, tá uma bosta. Eu adoro muito fazer mimimi, mas vamos botar aqui a Street Fighter. Que a gente traz de Street Fighter? Primeiro, a busca do Ryu e do Ken pela melhor, para se tornar mais forte, até porque a frase principal, estamos em busca do mais forte, não é à toa, eles utilizam isso no anime todinho, porque eles viajam para vários países no mundo para se aperfeiçoar e se tornar mais forte. E aí eles encontram o Bison e quase tomam uma coça os dois juntos. Quase? Eu digo tá quase. Você tá sendo gente boa. Eu tô sendo gente boa, né? Porque eles tomaram realmente uma coça do Bison, né? E aí eles passam primeiro pelo... Quais países que a gente vê lá no Street Fighter? Japão. Logo no começo, quando o Ryu sai do seu país de origem. Os Estados Unidos, quando o Ryu vai encontrar o Ken, e aí eles conhecem o Guile. Aí tem Hong Kong. Outra costa famosa, uma dos dois. É, que ele deu as costas nos dois. Velho, Bison dando coça é tipo redundância. Bison dando coça. É, o Bison dá coça em todo mundo, né? Tipo assim, Rio A, Bison dando coça. Por aí. Aí vai pra Hong Kong, onde os dois conhecem a Chun-Li, o Fei Long e o Dubao. E aí, quando aquela outra organização que era afiliada à Shadaloo foi desmantelada, a Ashura. Que, inclusive, Ashura em japonês significa... se não me engano, é demônio, não é, Bamondes? Desculpa? Ashura em japonês é um demônio específico, se eu não me engano. Enfim, uma criatura mitológica dele, sim. Sim. Não. Aí depois eles vão pra Espanha, onde o Ken, por muito pouco, ganha do Vega, enquanto o Ryu fica praticando o Hadouken na praia. Também demorou um tempo. Aquela cena de luta. Depois da Espanha. Antes da Espanha, a gente tem a Índia, né? Eles vão pra Índia, onde ele aprende a usar o Ki. Que é onde eles conhecem o Dalsim. Sim. Depois, da Índia é que eles vão pra Espanha. Sim. Na Espanha, aquela luta do Ken com o Vega, né? Vega. Muito boa. Eu adorei aquela, né? Enfim, conseguiu fazer uma luta bem legal. E a Chun-Li mais catatônica do que maconheiro, né? Coitado, foi o Vega que fez aqui. Digamos que a única mulher bastante forte dentro do anime todo é a Kang. Não, a Chun-Li também dá porrada pra caramba. Ah, mas, porra, ela, se você levar todo o tempo de situação dentro do anime, ela foi tratada como ela em defesa, né? Tanto que ela foi a primeira a tomar o cacete do Bison, né? Eu vou ser muito sincero. Sim, concordo em partes, mas ela é bem brativa. Uma coisa que eu, por exemplo, reconhecendo assim em animes, muitos diretores de anime, e isso eu falo, nos anos 90, eles tinham uma briga muito forte com feministas. Na época, as feministas começaram a reclamar, inclusive, de hipersexualização, um monte de coisa. Então, por exemplo, eu estava revendo nossa pauta de Gundam, estava revendo o Gundam Victor. Inclusive, eu também vi aqui no Street Fighter de 93. E o Tomino, ele simplesmente botou lá como inimiga uma mulher, entre aspas, todas as características femininas, levada ao extremo, sabe? Extremista. Ah, sim. De inimiga, de assim. E era uma coisa que estava acontecendo na época, eu preciso estudar mais, mas aparentemente estava acontecendo com vários diretores, assim, que eles estavam colocando isso, porque ele estava começando a incomodá-los, a forma essa questão de feminismo, não sei como assim, eu não posso colocar a mulher em tal situação. E tava nessa época, começou um pouco de burburinho com isso. Não sei se foi o caso do Street Fighter, sei que outros animes passaram por isso. Eu acho, passando, olhando assim pra época, eu acho que ela, a Chun-Li foi bem ativa. Mas claro, pensando se a gente fosse fazer o anime hoje, 25 anos depois, ele teria que ter muito mais... Tem outras formas de narrativa, né, do que eles usaram. Sim. Até porque, né, convenhamos, esse anime do Street Fighter 2 V, ele é muito produto da época que ele foi produzido, né? Porque tem muita referência nos 90 ali que hoje em dia não funcionaria mais. Que hoje em dia pode ser considerado errado. Pode e vai ser considerado errado se os novinhos de assistirem esse anime. Eu, como mulher, eu vou opinar agora como mulher referente que vocês falaram, feminismo, etc. Até porque eu chamei essa situação justamente pra saber a tua opinião, né? Exato. Tipo, eu sou uma pessoa muito aberta. você, isso, pra quem convive comigo, o Jorge, o Nerdmaster, sabe como é que eu sou. Cara, você não pode cobrar uma obra dos anos 80, dos anos 90, usando como base o que a gente está vivendo agora. É, a visão de hoje em dia, tem razão. Você não pode, porque era a visão da época. A época era assim que funcionava. Você não vai me ver nunca falando, porra, eu não vou ver tal coisa, porque não condiz com certos estigmas de hoje. Sabe? Oh. Então... Eu vou até parecer repetitivo, desculpa te interromper, Sarah, mas eu vou parecer repetitivo. Se você pegar Dragon Ball Z até o final do arco do Buu, você não tem uma mulher representativa tirando a Bulma, e ela não era representativa por causa de força. Sim, não. O que representava mulher em Dragon Ball? Pegando Dragon Ball no contexto da época, era o quê? A Bulma, que qualquer coisa tinha que ter o Goku, mesmo criança do lado ou qualquer outro. Depois ela casa com Vegeta, já era. Ela se torna uma mulher mais forte depois que passa pela saga Z inteira. E ela se torna importante tanto em quesito inteligência como em quesito representatividade, vamos dizer assim. Sim. Eu não gosto, tanto que ela parece pra caralho no Super. Exato. Você, tipo, você pega a Bulma e Chichi. A Chichi, tanto faz como fez, né? Mas a Bulma é o estereótipo de maninha, né? Mas, exato. Não, desculpa te interromper de novo. Só pra você retornar depois o seu raciocínio na parte da representatividade feminina. Depois quando veio o Super, inundou de mulher forte pra caralho. Hein? Sim. Cara, o Super é uma obra de hoje em dia. É Dragon Ball atualizado. Então, exatamente. É como eu digo pra vocês, ouvintes. Tratem Street Fighter 2 V como um produto do começo dos anos 90, que é o que ele foi feito. Exato. Você chegar, tipo, nossa, o maiô dela tá quase enfiado na bunda. Eu vou falar quase. Bem fácil. Quase, é um fio dental. Eu vou falar bem fechado. Ah, porque o maiô tá enfiado na bunda? Ah, porque os peitos grandes? Gente, anos 90, vou pegar Brasil como exemplo. Não pode jogar The Kingdom of Fighters, então. Né? Opa, né? Cara, existia uma coisa no Brasil chamada banheira. Não, pera. Existia uma coisa no Brasil chamada banheira do Gugu. Deus abençoe. Ah, velho. Querido. Boa referência. Cara, se você. Isso. Não, cara, tinha tanta brincadeira errada naquilo hoje em dia, né? Mas pra época a gente ria com a banheira do Gugu. A gente ria com as provas de dar tiro de água em camisa branca. Todo mundo ria. A prova da camiseta molhada. Exato. Não, gente, posso comentar tipo, uma todo coisa? Todo mundo ria, entendeu? Ah, vai, fala. Por exemplo, hoje mesmo, assim, eu vi em 2018 isso, um anime que era de meninas vestidas com micro biquínis, que eles falavam que os biquínis eram micro, que eram super armaduras. E era uma desculpa, claro, para fazer todo o negócio. É um hentai soft, né? Hentai soft, praticamente. Mas, e eu concordo com tudo que a Sarah tá falando. Tem coisa aqui que... Mano... Você não vai pegar aquilo, entendeu? E tentar comparar. Você não vai pegar, por exemplo, vou pegar bem um brinquedo didático. Você não vai pegar um triângulo e enfiar na entrada do quadrado, meu amigo. Não dá, não é a forma. Tá, você pode criticar. Ai, por que tem ete? Ai, por que tem peito? Ai, por que tem bunda? Ok, você pode criticar. Mas não Se você levar em consideração na adaptação de Street Fighter. Exato, mas você não pode virar... Aquele banho da Chun-Li lá. Sim. Tipo, agora você não pode pegar, virar e falar assim... Ah, porque é errado, vamos cancelar. Inclusive, o termo que eu acho feio. Vamos cancelar. Hoje, qualquer dia, a pessoa dá um A. Cancela. Ai, vou cancelar. Não duvido. Tá bom, eu também acho ridículo esse negócio de cancelar. Cancela, por uma coisa que a pessoa fez há trilhões de anos atrás. Exato. Exatamente. É, gente. Uma coisa pode. É você virar pra mim e falar assim. Ah, vamos boicotar, vamos cancelar, né? Tal pessoa, porque ela fez isso? Realmente, vamos colocar, essa pessoa fez uma coisa muito errada. Ok, eu apoio. Agora a pessoa dá um A Meu Deus, toda vez que eu abro o Twitter tem um cancelamento diferente no Trending Topics. É incrível. E é umas coisas besta. Então, eu digo pra vocês hoje em dia que qualquer A diferente do que a maioria concorda virou uma inquisição, uma caça às bruxas. Exato, exato. Porque hoje em dia, você ter uma opinião diferente, você querer manter essa opinião diferente, isso vale pra qualquer coisa, sim, é uma bosta, velho. Cara, vira tipo, um mimimi gigante. Cara, o politicamente correto, ele foi necessário pra pôr algumas coisas, pra pôr uns pingos nos is, pra gente não ver mais coisas que não condizem mais com a nossa realidade. Porém, existe um abuso do politicamente correto. Ah, e, quem tá, não segue esse muito chato, e quem não segue esse politicamente correto, tá enchendo o saco. Eu não duvido de aparecer alguém, ai, porque a Sarah está sendo machista? Meu Deus! Não, não tô sendo machista. Eu acho que eu sou a pessoa menos machista daqui. O problema é que existem níveis, existe uma coisa muito legal chamada bom senso. E como eu tô falando, você não pode pegar uma obra dos anos 90, que foi um marco, marco ou não, tanto faz, você não pode pegar algo dos anos 90 e querer colocar dentro dos moldes dos anos 2000, vamos que nos anos 2000. Os moldes dos anos 2010, né? Que 2000 isso. ainda não tinha. 2000 foi virado do milênio, verdade. Mas tipo, 2010, tá? Você não pode pegar algo dos anos 90, 80, 70. 70, então, era o auge, assim. Tem coisa que eu vejo hoje em dia que eu tenho a plena consciência. E se algumas pessoas vessem, as pessoas enfiar o dedo no cu e rasgar de raiva. O Brasil dos anos 60, 70 subiu. A única diversão que o povo tinha era pornô chanchada, cara, porque não tinha nada aqui. Era isso que eu ia falar. Cara, uma coisa que eu tava vendo esses dias. 60, 70, 80 era o auge da pornô chanchada aqui no Brasil, sim, velho. Era a única coisa que tinha que se divertir. Cara, o brasileiro, em certas questões de entretenimento, é muito hipócrita. Consume. Muito você tá sendo pouco ainda. Exato, tipo, consome, mas tá lá cutucando, entendeu? Tipo, tá, a mulher faz o que ela quiser do corpo, concordo. Mas você querer forçar o seu estereótipo na pessoa, gente, quem sabe, quem já ouviu podcasts meus aqui, ou no Paranerdia, sabe que eu sou lésbica, ponto. Eu já fui chamada de homofóbica por não concordar em me vestir como homem. Isso eu ouvi na minha faculdade. Não, pelo amor de Deus. Porque eu não tinha o estereótipo. Entendeu? Cara, você vive como você quiser. Você se veste como você quiser. Você é trans. Você é binário. Você é gênero fluido. Ótimo. Seja feliz, mas não force isso na pessoa. Eu sou lésbica, mas não quer dizer que eu vou me vestir como homem. Ponto. Tem uma frase bem simples que resume tudo. Não meça as pessoas pela régua dos outros. Né? Exato. Né? Cara, uma coisa que eu vejo muito nesse universo nosso, né, principalmente eu, os meninos aqui são mais nerds, geek, eu já puxo mais pro otaku mesmo. Cara... Otaku presente. Né? Ai, que é o ete desnecessário e não sei o que aí. Papapá, mas tá lá consumindo hentai, né? Mas o hentai tão ali no anônimo tá massa, né, meu amigo? Uma coisa que eu acho muito bom do Japão, eu amo o Japão por isso, ele tá nem aí pro ocidente, ele tá lá e mete um anime de bundas. O anime das meninas que luta com bunda, queijo. Tipo, ah, eu não... queijo? Mano, queijo... Tipo, cara, eu não vi queijo. Tipo, eu não vi queijo, mas eu vou pegar de exemplo. O anime é literalmente uma bunda que tem o espírito de um dragão e as meninas lutam batendo a bunda, ponto. Ai, não é só a bunda, mas assim, eu gostei pela galhofa, cara, foi muito galhofado, muito bom, cara. Não, é galhofado, é pra zoar. Outro também que eu acho muito bom citar aqui, Ishizoku Rivers, o famoso anime dos reviews de puteiro. Esse anime, pra mim, foi o auge de 2019 pra 2020, porque é literalmente uns caras no mundo do D&D passeando por puteiros e fazendo reviews de puteiro. Ah, que putaria! Porque parece que nunca viu peito na vida. Parece que a pessoa nunca viu freezing na vida. Ai, que peito, por que isso? Porque aquele eu fico assim, gente, não vê. Não quer não ver. Os caras encheu tanto o saco que o pessoal lá no Japão teve que tirar pra colocar em stream fechado. Que vai cancelar. Não cancelou, foi até o 12º episódio. Lindo e belo. Entendeu? Aí, tipo, o pessoal quer forçar, quer pegar literalmente o triângulo e colocar na casinha do quadrado. Não dá, gente. Você pegar algo dos anos 90 e querer apontar, você ir atrás do autor lá no Twitter dele, chamar de homofóbico pra baixo de... Tá, eu vou pegar um exemplo melhor. Esse Joseph vai comparar sempre... Sara, vamos... Desculpa, eu triguei, gente. O que acontece é o seguinte, a gente já expôs toda a nossa opinião, então agora voltando pra pauta... Só um ponto, eu apoio um cast sobre isso, por favor, eu tenho muita coisa pra pôr pra fora. Ah, mas até aí a gente pode falar sobre a cultura japonesa no geral, Não, eu falo do politicamente correto mesmo. Mas daria uma ótima pauta mesmo de politicamente correto nos animes, o tanto que mudou isso, cara. Sim. Cara, mudou muito. Bom, tipo, voltando aqui pra pauta, o fato é, se você olhar pra Kenryu no começo do anime e olhar pra Kenryu no final, depois de vencer o Bison com o poder tirado do cu, vamos citar a Feira da Fruta aqui, né? Isso porque eu nunca assisti Feira da Fruta e tô citando Feira da Fruta. Você vê como chegou a cultura pop isso. Né? Mas enfim, os dois estão completamente diferentes. E a gente tem uma tentativa de assassinato que não deu certo. Porque roteirismo era pro Dubal ter morrido mesmo na mão da Camille. E os outros personagens aparecendo ali por questão de fanboy, né? De fanboy mesmo, né? Porque Sagat fez nada e acabou fazendo. E terminou fazendo menos ainda, né? Você vê, eu não lembro se são em todos, ou pelo menos na grande maioria, a gente consegue ver o Akuma no fundo em alguns episódios. Opa! Né? Na grande maioria dos episódios que você tem os personagens com pouca ação ou em cenários amplos, você vê o Akuma no fundo. Sim. Tipo, é como se dissesse que o Akuma passou de um personagem secundário para personagem principal depois quando veio a possibilidade de aparecer no jogo. E tudo por uma brincadeira de 1º de abril, hein? Pois é, pra você ver. Personagens que apareceram lá, logo no começo do Street Fighter não apareceram. E-Honda, Blanca, DJ, T-Rock, o Akuma aparece de pano de fundo. Mas o Akuma ele não aparece logo no primeiro jogo, né? Ele vem bem depois. O Akuma ele vai depois. É. Sim, mas... Eu acho. Pra eu que colocar o Akuma, então? Não, o Akuma, ele tá desde o ele tá desde o primeiro jogo como personagem secreto. O famoso códigozinho pra liberar. Pra liberar. Ele tá lá, só que tipo, ele não faz parte da história, ele só tá como um personagem secreto. Criaram uma fanbase em cima dele, que aí criou um monte de coisa. Então aí, é por isso que ele é o personagem de Schrödinger, ele tá indo pra lá. Ah, mas se você levar em consideração, é outro clone do Ryu. Sim. Que é o clone demoníaco do Ryu. Demoníaco 2 metros. Não, não é, porque já tem agora o Evil Ryu. Calma. É que assim, ele veio primeiro... O Ryu me fez lembrar de KOF. Então, mas é que ele veio primeiro que o Evil Ryu. O Evil Ryu veio muito tempo depois. Nossa, eu também lembrei de Tekken agora. É. Por favor, eu quero um Tekken. Tekken eu posso fazer. Tekken é facinho, eu já tenho até todas as referências de todas as origens dos personagens. Bora. Não é? Mas eu vou caçar pra ver, velho. Faz muito tempo que eu joguei Tekken, mas eu adoro. Ao longo que a gente foi falando de cada personagem, a gente foi falando um pouco de cada parte do anime. É, assim, a sequência do anime era basicamente: o Ryu e o Ken chegavam em um determinado lugar, faziam alguma coisa, venciam alguma coisa, conseguiam alguma coisa a mais de técnica ou de poder ou coisa do gênero e partia pro próximo país. RPG de básico. Nem RPG, isso aí para eles, para os japoneses, é até do RPG, porque isso é a lenda do próprio de todos os grandes espadachins japoneses, incluindo o Musashi, né? eles faziam esse caminhar errante, pegava, né? Matava todo mundo e ia embora para a próxima cidade. Ah, por aí. Então, né, basicamente eles trabalhavam como ronins, né? Então era quem pagava mais, eles matavam quem pagava mais, para quem pagava mais, mas você entendeu o que eu quis dizer? É, a gente entendeu. Ah, por fim, a gente termina o episódio por aqui, né? Até porque a gente divergiu bastante do tema, ah, né? Olha, a gente fez uns drift aqui ao som de déjà vu, muito bom, hein? Drift, eu diria que foi além, foi o drift além do drift. Ah, eu mesmo, eu dei uns dois drift aqui, muito bom. Enfim. Olha, deixou o Akira, aquele drift de moto do Akira, aquele pisa no chinelo. Moto, deixou ele assim, orgulhoso de você. Ele falou, mestra! Tipo assim, assim, o Jorge, então, você desassara, então! É, tipo, vem a carta mais quatro. Não, né? Então, como eu estava falando. Sr. Sara. Você recebeu o troféu Caneda de deslizar no texto. Olha, mas eu acho que o campeão... Olha, mas eu acho que o campeão hoje foi tipo Jorge. Então, ele dublou o Alucard lendo. Bom, terminando o episódio por aqui, agradecemos. Teve a total paciência de nos ouvir até aqui. Mas assim... Gente, então, é aquilo, uma coisa que eu vou falar. As opiniões da Sara, não vamos dizer que é a opinião de todo mundo do grupo, tá bom? Não falo de quem está aqui, mas eu falo de outras pessoas. É uma Não tenho nada a discordar do que você falou. Não, eu falo que pode ter alguma pessoa que tem. Eu também. Tem que ter nós aqui. Eu falo da equipe Animes Filho. Mas é aquilo, eu pareci meio bruta e tal, só que... É, como é que fala? Não vamos generalizar o grupo todo. É a Sara que tem essa opinião. Eu espero que respeite a minha opinião, tá bom? Tranquilo. Sara, você tem a alma daqueles lutadores, espadachim, porradeiro, só que no corpo de chihuahua. Sim, mas... altura de 1,62, né? O Amondes hoje tá inspirado. Mas é assim, aquele coração de guerreira, você percebe assim, cara, é tipo Amanda Nunes, assim, tem vontade de. É assim, ela, se ela pudesse, ela matava o pessoal na unha, que é pra demorar e a pessoa sofrer. Mas cara, infelizmente o corpo não ajudou. Você quer me ver? Puta, é injustiça. Seja injustiça em quesito falado ou injustiça, como é que fala? Feita. Não dá. Por isso que eu não fico no Twitter. Eu não fico no Twitter pra não passar raiva. Bom, só concluindo isso aqui. Um dia a gente consegue. Só concluindo, Sara é o epíteto daquele velho ditado. É nos menores frascos que tem os melhores perfumes e os piores venenos. Vamos ver, né? O signo é escorpião, não é mesmo? Eu tenho uma escorpiana aqui em casa. Um beijo pra minha mãe. Enfim, Sara, além do Anime Sphere e do Paranerdia, traz os outros projetos que você faz parte e se eles estão ativos no momento. Ok, vocês também podem me encontrar no JojoCast. No momento, está sendo um podcast esporádico sobre JoJo's Bizarre Adventure. Mas está no Spotify, vocês podem ver uma boa gama de pautas sobre a série. Eu falo a série no... Jojo, logo mais, a gente vai... Né? Uhum. Ok, fora o JojoCast, vocês também podem me encontrar no Paranerd, né? Seja dentro dos quadros do Paranerd em si, como também HunterCast e MangaQ, que se Deus quiser um dia sai do riato, que tá parecendo Hunter x Hunter. Volta uma vez, olha aí, fome. Ah, mas isso daí é o Qualas, né, pô? É. É tipo um Berserk na vida, sai, mas se sai. Escolher, se for seguir a escola Hunter x Hunter, adeus, né? Nunca mais. Né? Togashi, manda um abraço depois. Né? Vocês, fora podcast, vocês também podem me encontrar nos Scanlators da vida, no universo mangá. Kurumada Legends, que é um Scanlator totalmente só para os mangás de Masami Kurumada. Falando nisso, estou te devendo. Né. Vocês também podem me encontrar na Neokus Scanlator com alguns mangás variados, principalmente da franquia Kamen Rider. E na Union Mangás, que eu cuido lá já tem quase 10 anos. Meu Deus, já tem quase 10 anos que eu cuido. Olha. Parabéns, opa. Você está velho. E quem quiser comprar, e quem quiser fazer importações, me chama que eu também faço importações aí, ó. Aqui cabe caixa eletrônica. Caixa. As importações de qualquer lugar ou apenas Japão? Qualquer lugar. Europa. Olha o olhinho do Mamones brilhando! O momento não tá bom pra isso, não. Tá muito caro as coisas. Faixa registradora, gente. Não, pera, eu tô fazendo muita venda nessa pandemia. Sério? Ô, pessoal, a pandemia tá fazendo a venda de, por exemplo, Gampla estourou, porque a galera fica em casa e eles estão montando Gampla. Velho, eu juro pra você, eu tô quase com. Eu nem gosto tanto assim de Mecha, eu tô quase comprando um pra passar tempo. Isso. Ó, eu tenho, claro. Sinceramente, o que eu fazia? Falou de culpa, já era! Gente, vamos terminar aqui só e depois. É? Não, mas deixa eu só comentar esse assunto que vale a pena. Enfim, eu tô com uma série. O que acontece? Eu sempre comprava tipo um, dois. Desde a pandemia ficou tudo parado. Tudo que tava vindo pra cá parou. E o que as compras dos outros meses. Então eu tô com muita coisa represada no Japão pra entregar. Fala não. Não, então, o Japão, ele tá. Momento cultura, momento formação. Então, o Japão, ele tá com a fronteira fechada, ele não tá enviando nada pra fora até segunda ordem. Tem um boato sexta-feira que eu fiquei sabendo. Que a pessoa, além de vender, também coleciona. Que pode estar abrindo aí semana que vem as fronteiras de novo, mas não é certeza. A única certeza que a gente tem é que as coisas da Europa e dos Estados Unidos. Perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. O pessoal estava trazendo, para vocês terem ideia, a DHL estava fazendo via. Tipo assim, ela pegava as coisas que era para o Brasil, mandava para a Europa para trazer da Europa para cá. Por isso o frete estava absurdamente caro. Exato. O único país que, óbvio, não está enviando é a Itália, mas outros países estão enviando normalmente. O porém é, o Correios Brasileiro, não é mesmo? Já é lento para o senhor caramba, né? Beijos, Correios. Amo você. Seguindo aqui com a finalização, que um dia eu espero a gente conseguir finalizar essa birosca. Álvaro, fala um pouquinho lá do Fatal Error, que você também tá gravando lá com o Vini. Eu tô fazendo parte lá também. Se quiser cultura pop em geral também, a gente tá gostando de filme, série e tal, é só chegar lá, cara. Tá curtindo. Né? E Bamondes, fala um pouquinho dos outros projetos que você faz parte. Fazendo parte aí do Big Tree, tô com o meu podcast pessoal de negócios em hiato, tô tentando voltar com ele, mas tô precisando de parceiros, se tiver alguém interessado aí, junto. Tô conversando também com o Vini aí para fazer umas pautas do Fatal Error, né? Mas o Vini tá também tão enrolado quanto. Vamos ver aí se rola. E quem quiser aí pode me procurar aí no Twitter, aí no RBamontes, no LinkedIn RBamontes também. E caso vocês tenham alguma dúvida aí, precisem de ajuda com o WordPress ou alguma coisa aí com relação ao seu podcast, tem o Pod Ajuda WP no Twitter. POD Ajuda WP. Lembrando que o Bamondes, ele faz parte da equipe atual da caramba! ABPOD, da Associação Brasileira de Podcasters. Então, só lembrar... Se prepare pra live, hein? Vai ter live da ABPOD chegando, hein? Olha aí, tá vendo? Muito bom. Enfim. Pergunta mais nada não. Pergunta mais nada não, que a gente já tem até material pro pós-fim, ó. Você colocar de extra. Da minha parte, vocês já sabem do Bardos do Infinito e vocês agora vão saber, junto com o nosso ouvinte, o Norberto Silva, que vocês estão cansados de ouvir a respeito dele nas leituras de e-mails, é o projeto Mindstorm Productions, que é um site que é focado em fanfics de Tokusatsu. Oi, tudo bem? Ou como vai? Se vocês quiserem saber das minhas obras escritas, eu tenho ali o Esquadrão Mítico Tupengers. Então, né? Cara, o pior que eu ouço falar de fanfic, eu fico assim, eu quero fazer uma fanfic. Antes que o monstro resolva a parte, o Kaiju resolva levantar da terra e andar por aí, grande abraço a todo mundo e até o próximo episódio. E não esqueçam de lavar as mãos, usar o que já é beber água, pelo amor de Deus. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.